imagina, tipo, uma tela em branco, um café esfriando ali na mesa e uma tempestade mental absoluta acontecendo. Nossa, quem nunca, né? Exato. Pensamentos voando rápido demais, lembranças de ontem se chocando violentamente com memórias de, sei lá, 30 anos atrás. É um caos. É um caos total. E é bem assim que o colunista José Augusto Zanirati descreve o início de um processo que, por mais surpreendente que pareça, a ciência provou ser capaz de alterar o nosso próprio sistema imunológico, que é o ato de escrever sobre o nosso próprio passado. Pois é. E essa é uma daquelas investigações que começam em um lugar incrivelmente cotidiano, sabe? E acabam nos levando para algo muito mais profundo. Com certeza. A faísca para esse texto do Zanirati, que é datado de 30 de março de 2026, e se chama Direito à Recordação, foi uma conversa super simples com uma amiga. Ela estava bem no meio daquele processo super árduo de tentar organizar a história do pai dela para colocar no papel, né? Para registrar. E o detalhe que torna tudo isso ainda mais rico é que o pai dela trabalhava com cinematografia, que é a mesmíssima profissão do pai do autor do nosso texto. Olha só a coincidência. Né? Ele já publicou 2 livros sobre o próprio pai, então ele conhece muito a fundo esse labirinto emocional que é tentar encapsular a própria ancestralidade em palavras. E bom, a nossa imersão de hoje vai acompanhar exatamente essa jornada. Que é uma jornada bem complexa, diga-se de passagem. Muito. Porque o que começa como uma busca puramente legal e racional por informações acaba transitando para uma ferramenta de cura física e mais adiante para um fenômeno sociológico simplesmente fascinante. Sim, total. O motivo pelo qual quem nos ouve deveria se importar com isso é bem simples, na verdade. Todos nós possuímos uma caixa metafórica cheia de memórias familiares totalmente desorganizadas. Mas a gente raramente compreende o impacto vital, o impacto biológico que colocar ordem nessas histórias tem no nosso corpo. É verdade. A narrativa da fonte estrutura isso de uma forma muito clara. Começando pela fase que ele chama de mais fria ou racional, sabe? A fase dos dados. Exato. O impulso primário que leva a gente a sentar diante daquela tela em branco é o que ele define como o direito à informação. Tá. É a tentativa de responder aquelas perguntas existenciais super básicas, tipo: de onde viemos? Quais lugares, quais ruas moldaram a nossa história? Quem são nossos pais, avós, bisavós? É uma busca por dados puros mesmo. Certo, vamos desempacotar isso, porque eu quero ver se consigo delinear a lógica que ele propõe aqui. O autor faz uma ponte bem inusitada com a legislação brasileira, né? O faz. Com a Lei 12.527, de 2011. Isso, a famosa Lei de Acesso à Informação. E, tipo, à primeira vista parece muito estranho misturar a burocracia governamental com memória de família. Parece, mas a genialidade dessa conexão está justamente em enxergar a lei não como um mero fato burocrático, entende? Mas como um espelho psicológico da nossa sociedade. Como assim? Bom, nós criamos legislações exigindo transparência de órgãos públicos porque, em um nível macro, isso reflete a nossa necessidade humana de conhecer as nossas próprias origens. A lei obriga a transparência sobre o que acontece no Estado, de forma desburocratizada, com prazos definidos e tudo mais. Claro, com aquelas exceções óbvias, né? Sim. Exceções lógicas para proteger dados sensíveis, como segurança nacional, inteligência ou a privacidade individual. Mas a essência do texto legal é que nós temos o direito inalienável de saber o que está registrado lá. Faz sentido. A burocracia, nesse contexto, é apenas a curiosidade natural humana formalizada em papel timbrado. Nossa, isso é muito bom. Se a gente pensar nas memórias familiares como se fossem imensos arquivos governamentais não classificados. Perfeito, é bem isso. É tipo, são milhares de pastas acumulando poeira em um porão escuro lá da nossa mente. E se nós não formos lá documentar essas informações de forma ativa, o governo do tempo simplesmente entra nessa sala e passa uma tarja preta espessa sobre os documentos. Exatamente. O tempo é implacável. É, o tempo vai apagando as datas, os cheiros, os tons de voz. Se a gente não escreve ou não registra de alguma forma, a informação sofre mutações silenciosas. e de uma hora para outra, o significado daquele instante se perde, né? Se perde totalmente. A tarja preta do tempo censura a nossa própria origem. E isso levanta uma questão importante, porque o medo desse apagamento marca exatamente o ponto de virada na experiência de quem está escrevendo. A virada da razão para a emoção. Isso. O autor aponta que a frustração com essa censura temporal evolui muito rápido. No início, o objetivo é só proteger os dados, tipo os nomes corretos, as datas de nascimento, os endereços das casas antigas. Sim, a parte cartorial da coisa. Exato. Mas, no meio desse processo solitário, diante da tela, a pessoa percebe que está tentando proteger, na verdade, os sentimentos que orbitam esses dados concretos. O foco deixa de ser o direito à informação, aquele negócio frio e calculista, e passa a ser o direito de relembrar. Entramos aí numa esfera íntima e incrivelmente vulnerável, né? O ato de escrever deixa de ser arquivologia e vira uma tentativa, assim, meio desesperada, de evitar que o tempo transforme nossos entes queridos em seres invisíveis. É muito profundo isso. Demais. E a fonte ilustra isso com uma anedota muito visual. O autor relata que um dia antes de redigir a coluna, ele fechou os olhos e conseguiu sentir fisicamente a presença do pai numa antiga casa na Vila do Iapi, em Porto Alegre. Sim. O que dá vida e cor a essa lembrança é um detalhe muito peculiar do ambiente. Ele se recorda de uma tal sala de chá. A sala de chá, exato. E o aspecto maravilhoso da memória humana é que ela se apega a essas contradições, sabe? O pai chamava aquele cômodo específico de sala de chá, mas na prática a família inteira só tomava café lá dentro. Muito bom. É aquela coisa bem de família mesmo. Pois é. E é exatamente esse tipo de imperfeição que atesta a veracidade de uma memória afetiva. Ele visualiza o pai ali movendo-se por aquele espaço, assumindo a figura que ele chama de um mestre da vida. Que é uma imagem linda. Muito. O que ele está fazendo ali é reescrever o passado para extrair um significado novo e pacificado no presente, trazendo um bem-estar imediato. Mas, olha, aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Manda. Eu quero questionar um pouco essa visão romântica da fonte. Porque ficar fechando os olhos para visitar uma sala de chá nostálgica lá em Porto Alegre, onde as pessoas, na verdade, bebiam café. Até que ponto isso não passa de uma ilusão reconfortante? Como assim, uma ilusão? Sabe, a gente embeleza o passado para aguentar o tranco e a dureza do presente. O que realmente acontece de forma concreta e palpável no nosso corpo quando a gente visita esses espaços imaginários. Porque na literatura isso rende versos lindos, claro. Mas e na biologia? É só sentimentalismo? Olha, a investigação da fonte nos convida a abandonar exatamente esse preconceito de que a memória é apenas um sentimentalismo literário. A resposta para sua dúvida é um sonoro não. Não é só saudosismo, então. De jeito nenhum. A análise ganha um peso acadêmico bem robusto nesse momento do texto. O autor nos mostra que registrar esses afetos, e principalmente as perdas inerentes à vida familiar, é uma intervenção fisiológica real. Espera aí. Uma intervenção fisiológica? O corpo muda fisicamente com a escrita? Muda. Muda sim. E a fonte cita estudos da psicologia cognitiva para provar a mecânica disso. Especificamente, as pesquisas conduzidas na Universidade do Texas pelo professor James W. Pennebaker. Ah, o Pennebaker. Isso. O texto menciona o livro fundamental dele, que foi publicado em 1997, chamado Opening Up, The Healing Power of Expressing Emotions. O poder de cura de expressar as emoções. Exatamente. O trabalho do Pennebaker gira todo em torno de uma prática batizada de escrita expressiva. O que me soa como um exercício bem focado em colocar as emoções mais densas no papel, tipo, talvez sem muito filtro inicial, né? O que é fascinante aqui é justamente o cerne dessa prática, que é debruçar-se ativamente sobre experiências que carregam um peso emocional gigantesco. Luto, traumas. Especialmente o luto. Os traumas e aqueles afetos profundos que ficaram mal resolvidos, sabe? A descoberta científica central é que a escrita expressiva reduz de forma ativa e mensurável os níveis de cortisol no nosso organismo. Uau! O hormônio do estresse! Exato. Como sabemos, o cortisol é o hormônio que inunda o sangue em situações de estresse crônico. E ao derrubar a produção de cortisol, a prática da escrita, consequentemente, fortalece o nosso sistema imunológico. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Deixa eu tentar traduzir isso para uma analogia mais tátil. Como se fosse um software antivírus escaneando um computador emocional. Gostei da imagem. Ou melhor ainda, se a gente imaginar o trauma ou uma perda não processada como uma pilha de milhares de papéis soltos dentro de um quarto, e alguém simplesmente deixou um ventilador industrial ligado na potência máxima lá dentro. Nossa, o caos absoluto. É caótico. Os papéis estão voando incontrolavelmente, batendo no rosto da pessoa, criando um estado de alerta e pânico constante. Isso é o estresse. É o cortisol agindo no corpo porque o cérebro simplesmente não consegue prever de onde vem a próxima folha de papel batendo na cara, sabe? Sim, sim. É uma sensação de ameaça constante. Exato. A escrita expressiva seria o ato de entrar nesse quarto, ir lá e desligar o ventilador, e aí recolher folha por folha do chão e organizar tudo dentro de pastas etiquetadas. Perfeito. Os papéis ainda existem, a dor do luto não foi apagada magicamente, mas agora eles não podem mais voar de forma aleatória e causar pânico. Essa imagem dos papéis soltos ilustra de forma cirúrgica a mecânica neurológica por trás dos estudos do Pennebeck. Porque não se trata de nenhum misticismo, sabe? Aham. Uhum. Quando uma pessoa senta para escrever e narrar a própria história, ela obriga o cérebro a pegar emoções abstratas que estão sendo processadas lá na amígdala, que é o nosso centro de alarme, né? De instinto de sobrevivência. Isso. Ela tira da amígdala e estrutura essas emoções em uma narrativa linear, usando regras estritas de vocabulário, de gramática. Esse simples esforço de dar forma e linearidade transfere a atividade cerebral da amígdala para o córtex pré-frontal. Que é a área responsável pela lógica, pela organização. Exatamente. Aí, o corpo recebe o sinal biológico de que a ameaça abstrata foi contida. O ventilador foi desligado, usando a sua metáfora. O cérebro entende que o perigo passou e interrompe a bomba de cortisol. Nossa, é avassalador perceber que aquela busca inicial, quase burocrática, por datas de nascimento e endereços antigos, se revela como um direito inegável à cura do próprio corpo. Ao dar sentido narrativo a essa dor, a ausência é transformada no que a fonte chama de legado. E o corpo entra em um estado de repouso e regeneração simplesmente porque aquela história dolorosa finalmente ganhou um começo, um meio e um fim. O que transformou o ato de documentar a própria ancestralidade em uma questão de saúde pública, sob certa ótica. A busca por informação ganha um propósito totalmente orgânico, né? O que começou como direito à informação agora é, de fato, o direito à cura. Sem tirar nem pôr. Mas isso levanta uma complicação. Qual? Se a escrita expressiva funciona como essa organização interna, tipo arrumando as nossas próprias pastas mentais depois de desligar o ventilador, como a gente explica quando, no meio dessa varredura toda, nós tropeçamos em documentos ou arquivos que parecem ter sido criados por outras pessoas? Ah. Porque o autor do texto relata ter noites em que ele acorda com ideias ou lembranças que não parecem ser genuinamente dele. Como a gente explica isso organizando o nosso próprio disco rígido? Bom, é nesse ponto que o texto dá uma guinada incrível, saindo da biologia individual e mergulhando de cabeça na sociologia. Sociologia? Isso. Para entender esses arquivos que parecem não pertencer unicamente a nós, o autor evoca o princípio de que, na verdade, nós nunca lembramos das coisas sozinhos. Nunca. Nem mesmo aquela memória mais reclusa, aquele pensamento super particular que a gente guarda lá no fundo da cabeça. Segundo a obra clássica que a fonte traz, não. O autor cita o sociólogo francês Maurice Halbach. Halbach. E o livro seminal dele, chamado A Memória Coletiva. A obra foi publicada originalmente lá em 1950, mas a fonte utiliza uma edição de 2006. E o argumento imbatível do Halbach é que a memória é fundamentalmente um fenômeno social. Tá, e o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a memória não existe em um vácuo isolado na mente de uma única pessoa. Ela é constantemente construída, sustentada e reconstruída pelo nosso diálogo com os outros. Ela é emoldurada pela família, pela comunidade, pela cultura. Faz muito sentido se a gente pensar que até as ferramentas que nós usamos para organizar o nosso quarto mental vêm de fora, né? Isso é o elo que une tudo. Se a escrita reduz o nosso estresse porque usa a linguagem para organizar o caos, nós precisamos nos perguntar de onde vem essa linguagem. A gente não inventa o vocabulário do nada. Exato. Nós não inventamos as palavras do zero. Nós não criamos os símbolos culturais e os rituais que usamos para dar significado a uma perda ou a uma grande alegria. Essas ferramentas, essas grandes molduras de significado, nos são fornecidas de antemão, pela nossa família, pela nossa comunidade. Nós só conseguimos nomear e processar o nosso trauma individual porque nós herdamos esse vasto vocabulário da coletividade. Perfeito. Isso lança uma luz totalmente nova e bem racional sobre aquele detalhe que soava meio místico no relato do autor, não acha? Aquela sensação de acordar no meio da noite. Isso. De acordar de madrugada com memórias antigas sussurradas por outra voz na cabeça. Não é misticismo nem invasão de privacidade mental. É sociologia pura agindo na madrugada. Bom, a autora te projeta qual seria a reação do sociólogo diante dessa sensação inusitada dele. Ele imagina o Halbach dando um sorriso compreensivo e respondendo de forma simples: você não está errado, apenas está lembrando em família. Nossa! Lembrando em família. A profundidade dessa constatação muda tudo. Quando nós nos debruçamos sobre a história dos nossos pais ou avós, não estamos apenas vasculhando um arquivo morto em busca de um fato isolado para completar uma árvore genealógica. Nós estamos reativando uma rede inteira de significados compartilhados que nos sustenta. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente amarrar esses conceitos todos... Bom, se conectarmos isso à imagem maior, o quadro completo... demonstra que registrar os antigos causos da família constrói uma ponte estrutural inquebrável entre o passado e o presente. Aham. Segundo a análise da fonte, a nossa memória individual só deixa de ser um rascunho borrado e amedrontador e ganha verdadeira consistência quando se apoia ativamente nessa memória coletiva. E nesse movimento, aquela saudade bruta, que na fase inicial era puramente sentida como dor e uma ausência que machucava, passa por uma transformação. Ela vira pertencimento. Exatamente. A saudade vira pertencimento. O autor chega a usar uma expressão muito poderosa para descrever o impacto disso. Ele afirma que desembaralhar essas lembranças é a nossa forma essencial de nos desviarmos do que ele chama de caminho das trevas. Caminho das trevas, ou seja, o esquecimento absoluto. Isso. A organização da narrativa nos afasta desse abismo, o que consolida a tese de que sentar para escrever é, em sua essência, um ato duplo de liberdade. O saber e o sentir. Exato. A liberdade de saber, honrando a nossa necessidade de transparência, o nosso direito à informação, e a liberdade de sentir, ancorada naquele bem-estar biológico que a gente discutiu e na reconexão profunda com a nossa linhagem. É, e a sutileza disso tudo, para mim, reside no fato de ser um direito exercido no mais absoluto silêncio, né? É só uma pessoa diante de uma tela ou de um papel. Mas, ao mesmo tempo, é um ato de imensa e barulhenta generosidade. Com certeza. Porque quem escreve devolve ao mundo um pouco da ordem que a vida, pela sua própria natureza, que é super implacável e caótica, faz questão de embaralhar o tempo todo. A escrita não tem a função de congelar o passado como um fóssil. Ela serve para devolver ao passado a sua força vital, para agir de forma benéfica sobre nós aqui no presente. É um resumo perfeito. Era a jornada que essa única fonte nos proporcionou hoje é daquelas que alteram permanentemente a perspectiva sobre atividades muito banais. Verdade. A gente partiu lá da aridez das leis de transparência pública, dos dados governamentais, tentamos entender a frustração aguda do apagamento burocrático e, de repente... fomos conduzidos pelo afeto puro até uma sala de chá peculiar na Vila do Iapi, em Porto Alegre, onde as xícaras, curiosamente, só vinham café. Pois é. O que nos levou a compreender, amparados pelos dados concretos da psicologia do Pennebaker, que esse simples passeio mental afetuoso pelos cenários da nossa infância é capaz de frear a atividade de pânico do nosso cérebro. A queda do cortisol. Isso. Recolher os papéis que voavam pelo quarto faz despencar as taxas de cortisol, melhora a nossa imunidade e nos ensina que o exercício literário íntimo é provadamente um direito biológico à cura sistêmica. E o arremate final da sociologia com o Halbwachs nos provou que somos, doa quem doer, a ilusão da independência, um grande e complexo tecido de lembranças compartilhadas. Nós não lembramos sozinhos. A ideia do indivíduo isolado que sente a dor sozinho cai por terra. Somos partes indissociáveis de um organismo social que se lembra das coisas em conjunto, que usa as mesmas palavras emprestadas para chorar as perdas e os mesmos símbolos para celebrar a continuidade da vida. É fantástico. É estonteante constatar como uma simples xícara de café esfriando ao lado de uma página em branco pode ser o epicentro de uma revolução, sabe? Que cura o corpo físico e reconstrói a estrutura social invisível ao nosso redor. É o tipo de constatação que certamente fará muitas pessoas olharem para caixas de sapatos cheias de velhas fotografias com um senso de urgência e respeito totalmente renovados. Sem dúvida alguma. Mas olha, antes de encerrarmos a nossa imersão de hoje, a reflexão que eu quero propor, dando um passo além do que exploramos estritamente no texto, é sobre o futuro imprevisível dessa dinâmica na nossa rotina moderna. Para onde vamos com isso? Isso, porque se a nossa memória individual, como a gente viu, só ganha verdadeira consistência para nos curar quando está firmemente enraizada nas molduras coletivas da família e da comunidade local, o que que acontece com a nossa identidade e com esse nosso direito inalienável à cura se essas estruturas de apoio desaparecerem ou mudarem de forma drástica na atual era digital? Uma excelente pergunta. Como é possível exercitar o ato de lembrar em família quando a própria noção de comunidade física, sabe, daquela sala de chá real onde nos sentávamos lado a lado para escutar os mais velhos, está se transformando tão rápido em conexões virtuais que são fragmentadas e efêmeras? O ventilador do estresse parece estar girando cada vez mais rápido, enquanto as pastas seguras onde a gente guardava nossos papéis em conjunto estão cada vez mais difíceis de encontrar no mundo real. É um enigma imenso para levarmos na cabeça ao longo do dia. Um enigma que talvez seja o desafio contemporâneo definitivo para a manutenção da nossa saúde mental e da nossa coesão como sociedade. É, não vai ser fácil. Bom, nós agradecemos muito a companhia de toda a nossa audiência e mais essa investigação profunda das nossas fontes. Que tal aproveitar o impulso das descobertas de hoje e encarar aquela página em branco que você vem adiando e começar a desligar o ventilador do caos das suas próprias lembranças? Até a próxima!